quantas pessoas vêm possuindo até demais um sentimento que coloca em jogo a paz. Meu nome é Ugly e não posso deixar que eles pintem e bordem com a gente até matar. São ignorantes, mas não são normais, demissão. Mas isso já é demais. A sua pessoa pra eles não interessa, pois pra eles matar é uma festa. E nas ruas só queremos viver em liberdade. A maldade não encaixa no meu pensamento. Num bairro, município ou no centro da cidade. Não use o seu erro como pretexto. Vivendo e aprendendo, ensino a lição. Porque sentimos a necessidade de cantar a canção. Eles procuram totalmente sem sorte e a conclusão é: estamos jurados de morte. Estamos jurados de morte por esses animais. Estamos jurados de morte. Isso já é demais. Estamos jurados de morte. Diz aí, canhoto. Eu digo, porque eles são assim. Essas pessoas são totalmente ruins, porque se julgam de repente. Os maiorais afirmam com toda razão. Não são normais que por dinheiro de tudo são capazes e se tornam inimigas da verdade. Jogam um jogo que não deve ser jogado. Eles dizem, não queremos nada. Quando você acorda, está numa cilada. A aparência te deixa enganar. E se você entra na deles, certamente perderá. Se preocupar ao menos com sua moral. Não perca tempo, porque pois você vai se pasmar. Quando passam, parecem tão ocupados que até se calam. Pra quê? Pra não falar sobre o assunto. E é por isso então que eu lhe digo, meu grande amigo, não seja bobo e saia do perigo. Ou então faça o favor de se retirar, pois a maldade não é boba, ela vai te pegar. Falam em estilo de vida, mas a pátria querida enfim nos discrimina. E como sempre vamos ter que ficar calados, pois a nossa moral está lá embaixo. Não querem acreditar em união. Pensam que são os tais os donos da razão. Fazem mal à população, é simplesmente são sem coração e não aceitam nem apelação. A maldade parece prevalecer, pois quem faz o mal um dia irá se converter, pois a sua hora está chegando. Filosofia de rua, nós estamos falando. Estamos jurados de morte por esses animais. Estamos jurados de morte. Isso já é demais. Estamos jurados MC Dom. Há muita gente que sente o prazer quando fere, vendo outro sofrer. Mas não é normal, às vezes sim, até brutal. O que virá acontecer daqui para o final? Muitas mortes, pessoas iguais, assim mesmo sofrendo, deixando mais claro o parecer do sofrimento. Sabendo que essas lutas podem aumentar e ficar iguais as chances de lutar. Sabe por quê? Pobres nunca tem vez, os que se dizem fazer o bem só ajudam burgueses. E cada vez mais está perto da mediocridade. E se torna mais difícil passar a mensagem. Aparecem com cara de amigos, mas um cara como esse nunca vai andar comigo. Violência realmente é a consequência. Então, irmão, tenha paciência. Estamos jurados de morte por esses animais. Estamos jurados de morte. Isso já é demais. Estamos jurados de morte. Existe o bem e o mal. O mal é tudo aquilo que se opõe ao bem. Não ande com pessoas que se opõem ao bem, que elas possuem algo que é prejudicial a você. A maldade. DJ Man, faz o scratch, meu irmão.